Mas que nervoso estou. Sou neurastênico. Preciso me tratar. Senão eu vou pra Jacarepaguá. Tão amoroso sou. Quem já provou gostou. Preciso me cuidar. Senão eu vou pra Jacarepaguá. Eu sei que elas me querem, mas é para casar. E eu digo que me esperem, porque depois da festa, tará, tará, tará. Mas que nervoso estou. Sou neurastênico. Preciso me tratar. Se não, eu vou pra Jacarepaguá. Mas que nervoso estou. Sou neurastênico. Preciso me tratar. Senão eu vou pra Jacarepaguá. Tão amoroso sou. Quem já provou gostou. Preciso me cuidar. Senão eu vou pra Jacarepaguá. Se não, eu vou pra Jacarepaguá. Se não, eu vou pra Jacarepaguá.